Whisky City, o ajuste no 0 no 2, continua a aproximação, reporta final de 3 milhas, cabeceira no 7. Fogo 1 no 755, final, correção no solo aos 29, 1 no 21, décimo 9 à direita, quando livrar. 19 à direita, o gol 755. Salvador, gol 755. Boa tarde, 1755, prossiga na Alfa, fechamento da Juliette. Alfa, repórter Ana da Júlia, 755. Ocean M3 no 4, livre a decolagem da 1-0, vento 090 graus, 1-2 nós. Autorizando a decolagem, está 1-0, Ocean M3 no 4. Cabo que Luiz, que desça para 1 no mil pés, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Quebec, pode chamar, ok, Vitor Mike Quebec é o número 2 para pouso, informe o tráfego posição de 2 horas, 2.7 milhas, está na final agora da pista 97, na nave já em 150. Sem aqui, então. É 12 aqui, prossegue como número 2. 2.895 para Vitor Mike Quebec. 18.95, muito grato, Mike Quebec. Corre Salvador. Aquele cordial boa tarde, Papacego Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, reposte na vertical da rotatória. Passaremos. Possibilidade de interceptar uma longa final da 197 reduzido, senhor? É o número 2 para pouso, número 1 no Charlie 150, agora final de 2 milhas da cabeceira 17. Realiza o 360 curto pela esquerda e reposte interceptando. Vitor Mike Quebec. Quebec. Tem condições de prosseguir reduzido, senhor. Dando bastante tempo aí pro pouso do Bravo Kilo Rio. Tá autorizado, Vitor Mike Quebec, autorizado. Carece. Oxené 63 no 4, 31, 119, decimal 8. 208, Oxené 63 no 4. 119,8. 198. Juliette 08, 755. Bravo que Luiz, que continua a aproximação, aguardando um pista livre. Como Chané 6314, alguma possibilidade de voada presente direto à posição Flock? Tá 3145, controle Salvador. 3145. Nosso nível 1240, chama o centro Recife, frequência 1251, lanterna 13395, bom viagem. 251-2395, 3145, boa tarde. Oxenel 3 no 4, confirme. Poderia da presidente voar direto à posição Flock? Inicialmente Momo, aguarde Flock. Inicialmente Momo, Oxenel 63 no... confirme? Positivo, Momo, aguarde Flock. Voando direto Momo, aguardando Flock. Oxenel 63 no 4. A companhia estacionando no portão 08. Após prosseguir o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, altímetro 1012, quando pronto a torre em 1895. Devo voo e uma boa tarde, voo 9290. Pátio Uno, Alfa, 9290. Tá 3217, coordena com a equipe de solo, após... O Aranata Gol ter liberado a sua retaguarda, está autorizado o pushback no portão 10, chame para o táxi. Apenas confirmando, o Gol está saindo do portão 11 e vai taxiar a sua cauda em direção ao ponto de espera. Gestão 10 Salvador, mantém o nível 060, informe ideal de descida, ajustou o altímetro no 0, no 2, voe na proa de Bonf para a chegada. Tem um outro agora passando exatamente agora na sua cauda, ok? Esse que está na sua cauda está liberando. Coordena com a equipe do solo, assim que ele estiver liberado, está autorizado seu push. O altímetro 1012 chama para o táxi. Ah, está a tensão do voo cruzando aqui, já passou a camisão. 2012, está iniciando 3817. Tango Vitor Mike Quebec no solo aos 3:30, autorizado backtrack até o pad 4. Espera pronto, 9280. O gol 9280 ao IAM, mantém cabeceira no zero. Bravo que Luiz, que autorizado ingresso, reporta livrando o pad 4. Zero, livre a decolagem da 1-0, o vento 090 graus, 1-2 nós. Então, 3560, sua identificação, autorizado chegada a mais, desça para o nível 050. Ajustou o time, estou no 02, vigilante em radar. Na marcha, Mike, autorização para 050. Tá 10, quando lá, torre 1895. Bom voo e boa tarde, está 3207. Muito grande, pátio Indy Alpha, ponto de espera do 0-12295, a torre, tá 3-2 no 7, uma batalha. Bom 9280, decola aos 3-8, controle 1-19-8, bom voo. 9-8, bom trabalho. Gente, bravo, Luiz. 280, contato radar, sobre nível 400, preciso da El. Da El, por 400, 9280. Cruzando nível 150, Geneve, 6314. 6314, passa nível 150, chame agora o centro Recife, frequência 12545, alterno 3325, boa viagem. Foi bloqueada a mensagem no 2545, no 3325, a janela 6394. Mike, papapá, passa nível 170, no centro Recife, frequência 1-2-1-1-1-2-5-1, alterno 3395, boa viagem. 1-2-5-1-1-2-1-3-3-9-5, Mike, papapá, obrigado. Salvador, muito boa tarde, Tempresa 217, aproximando-se do ponto de espera da 10, está pronto para decolagem. Então, 3217, boa tarde, autorizado a linha em decolar da 10, o vento 100 graus com 10 nós. Sim, Tchelin decola da 10, 3217. Da ponte acionamento passarela das 2231. Passarela 2231 autorizado, posicionamento da remota, chama para o ataque. Puxa só na chamada ataque, 2231. Salvador, está passando uma nuvem equinox no regresso, a 1510, acionado 0126, e tente a informação, Romeu. Gente, mantenham no 1500 pés, estou time do 02, vou na flor de Paripe após rotatória, informando visual com aeródromo. Voa de Paripe após rotatória, informando visual com aeródromo, 92 mais. Estacionamento, Guardião 06, aponta quando pronto para decolagem. Então 3217, decola os 43, controle agora em 119.8, follow. 198, bom trabalho, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, até 3217, decolou. 3217, Santos responde 5431. Ok, 5431. 19280, passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3395, boa viagem. 251, 3395, conta agora, 9280. Ativo? Eu ativo. Sim, a decolagem vai ser com o Pro Açul, o vento 100 graus com 10 nós, sem sobrevoo de aeronaves, Guardião 06, porta fora do solo. Vou fazer colagem com a proa paralela longeira, logo após a decolagem, na curva com a proa suco litoral. Afirmo, Guardião 06. Beleza. Ok, obrigado, vamos ler. Com proa do farol de Itapuã, 06, autorizado, já cruza o eixo da 17. Autorizado, o Guardião 06, decolado aos 45, reporta livrando o prolongamento da pista 17. Pede. Boa 206, boa tarde, ação de identificação, autorizado, chegada a mais, isso para o nível 050, estou time do 02, vir lá. Chegada a mais, 050. zona para o táxi com 41, com 6 horas, alternando Brasília. Meia dúzia de horas, Brasília e 41 a bordo. Tá livre o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. Quando lá a torre 1895, tem uma boa tarde, passageiro 2231. Pátio Uno, Índia e Alfa, na ponte de espera da 10, 1895, boa tarde. Voo no 755, na escuta para a quadrilha. Voo no 755, autorizado para Confins, nível de voo 360, pela APRA Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da EL, após Leda e Bride. O transponder é 5452 e o controle em 119.80, Cotrim. Autorizado a Confins 360, APRA Zulu 16, pista 10, primeira curva à direita, da EL, Leda Bride. 4, 2, 1, 4, 4, 5, 5. Correto, cotejamento, chama para o puxa. Arata, 08. Solo azul, 69, 19, autorização, cantina, 4, 0, 5, 1. O azul, 69, 19, 3, 4, 0, Campinas, está pronto para a cópia? Porque okay, azul 49, perdão, 6919, autorizado para Campinas, nível de voo 340, pela APRA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto a posição Trive, direto Oplide, direto Mugope. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida da EL Leda Bride. O transponder é 5466, o controle em 119.8, corteja. Azul 6919, correto o cotejamento, confirmando 5466, é o transponder, chama para acionamento no portão 3. Mike Eco Delta para Manati, o número 3, é isso, confirma? Ok, Mike Eco Delta autorizado para... O campo Manati a 1.000 pés, direto, decola da cabeceira 17 com curva à direita para o corredor Axé. Transponder é o padrão 0125 e o controle em 119.8, corteja. Certo, o Mike é com o Delta, qual o poder? 02 no pátio 4, chame a torre em 1895 para acionamento táxi de decolagem, o altímetro é 1012. A informação é a Romeu, tem um voo até o regresso. Olá, boa tarde, gol no 399, informação Romeu, autorização São Paulo. É o gol no 399, é isso para São Paulo? Afirmo, 399 São Paulo. Ok, gol no 399, autorizado para São Paulo Congonhas, nível de voo 360 pela APRA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Trive, decola da cabeceira 10 com curva à direita, subida da EL Leda Bride, transponder é 5467 e o controle em 119.8, corteja. Gol no 399, autorizado São Paulo 360, APRA Zulu 16. Decola da 10 com curva direita da EL Leda Bride. Após a Pesulu no 6, Belo Horizonte, depois a DCT Trip. Com código 5467, controle 1198. Voo no 399. O 399 correto, chama para acionamento no portão 62. Chama ali, obrigado. 1895, 9BX mais. Índia November Alpha, boa tarde. Salvador, Salvador, qual o setor de voo? Tango November, Yankee Mike, boa tarde. O ajuste no 012, está presente, autorizado final da 17. Reporta final de 3 milhas, cabeceira 17, November, Yankee Mike. Reportará na final da 197 a 3 milhas, November Yankee Mike. Era o 01171, corteja. Jameson, 2, vigilanteada. Descendo para 4.000 e 12, confirmando o número da aproximação. Cola 5-1, controle agora em 1.19.8, bom voo. 19.8, 2.2.3.1. Com 2 no POB no pátio 4, chame a torre em 18.95 para acionamento, táxi decolagem, tenha um bom dia. Indicador da pista 10, avistado. Durante aproximação, chame torre, tenha 18.95, bom pouso, está 35.960. 18.95, está 35.60. Salvador, boa tarde, passaria 2.2.3.1, na Momo, na Ciscada. Zulu 1-0 até ESMAP, após direto à posição Lúvido, direto Barbacena, decola da cabeceira 1-0 com curva direita, subida da El, Leda, Bride, transponder é 5436, o controle opera em 1.19.8, corteja. Autorizado Daniel 360, Zulu 1-0, ESMAP, Lúvido, Barbacena, da forma da 10, curva direita, da El, Leda, Bride. Controle 19-8, transponder 5436, voo 9077. 1077, correto, cotejamento, chama para o acionamento no portão 4. Camará no 4, já. Está passando Pituaçu. 560. O Bravo Yankee passou fora da barra? Mantém aqui, Antibés, litoral. Informe passando Pituaçu. São 3560 para informação, tráfego à sua esquerda. Um Papa 28 Alfa, aproximando para pouso pistão no 7, não interfere com seu pouso. 351-3395, boa viagem. 1251, obrigado, bom trabalho. Mike, 4.000 da 7, visual contando a aproximação da 97. Sente, novembro Yankee Mike, realize um curto 360 pela esquerda, reporte interceptando o final da 17, curto 360, novembro Yankee Mike. Curto 360, curto, esquerda, o número 7. Sua identificação, autorizado chegada a bomb, desço inicialmente para o nível 050. Estou time no 02 junto. 050, bomb. 050, bomb. 7kg Quebec Serra, informe passando rotatória. Gente, agora as transferências de comunicações, bravo, bravo, Yankee. Vai dar, né? Salvador, Alfa Tango Kilo. Pouso pistão no 7, o vento 100 graus, 122. Autorizado pouso na 107, o 9 Yankee Mike. Autorizado estacionar lá. Olympus 67, é isso? Salvador Galeão? Siga. Está cruzando 200, Sem identificação, autorizado chegada a mais, desça inicialmente para o 050. Eu estou tímido no 012. Azul 4206 no localizador. 4206 no localizador. Estabilizado 4206. Sete aproximação, chame 2-8-9-5, com pouso. 2-5-4206, batalha. Oscar Tango Kill, desça para 2000 pés, informe no localizador. Aquele para 2000. Amarei no localizador. Eu poderia confirmar, senhor, se o pátio 3 está podendo estacionar? Boa tarde, prossiga na Alfa Juliette para o portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 3, encomenda. Tarde azul 4206, estabilizado em linha 5-3. Azul 4206, boa tarde, tráfego já avistado, segue trem. Ok, ainda recolhido 4206. Ciente, reporta embaixo travado, azul 4206. Portará, azul 4206. November Yankee Mike no solo 57, confirmando parte 4. Bravo, Bravo Yankee, chame torre 10895, Bravo, Bravo Yankee. 10895, positivo. Bravo Yankee. Controle a passarela 2231. 2231, prossiga. Pode voar a barreira, seu VATAP. Oi, VATAP. Gente, VATAP. Guardião 06, estabilizou com o tráfego à sua frente. Afirma aquilo. Chame agora a torre 10895, bom pouso, Guardião 06. 10895, 06. Torre, Kilo, Quebec, Terra. Kilo, Quebec, Terra, chame torre 10895. Guardião. Qual a intenção? Vai pra pouso na pasta. Visual com a aeronave da Azul à sua esquerda, no final do 10, Bravo, Bravo Yankee. Afirmativo, senhor. Condição ainda presente, agilizar com proa norte e cruzar o final da 10 na retaguarda do tráfego. Afirmo. Autorizado, Bravo, Bravo Yankee. Reporte livrando final da 10 com proa norte. Reportar a Yankee. Torre, Quilo, Quebec, Serra. Quilo, Quebec, Serra, continue a aproximação, aguardando o eixo da 17 livre. Azul 4206, baixada de trabalho. Informação final da 10, pior que o 360, reporta final da 7. O azul 4206 está livre, pouso na 10, o vento 100 graus, 10 nós. Tive pouso 4206. Oi, guardião 06. Guardião 06 mantém a linha do litoral, inicialmente até o farol de Itapuã, o ajuste no 012. Tem, estou visual com tráfego na final do 10 e com o helicóptero Yankee. Afirmativo, inicialmente até o farol de Itapuã, guardião 06. É. 207. Olimpo 67 na escuta do solo? As regras de voo. Siga visual. E aguarde a transferência torre para ser orientado para o final do 7. Tá aqui, ó. Bravo, Bravo Yankee, reporte final da Clabata, o vento 100 graus, 12 nós. Gente, aqui. O Kilo Quebec Serra, continua a aproximação, guardando liberação de pouso 107.